queria enviar um forte, muito grande abraço mesmo para todo o Desporto Oliveira do Hospital. Permitam-me que cumprimente muito especialmente a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, o Sr. Carlos Alexandrino, permitam-me que acrescente estimado amigo, bem como também destacar o Sr. Vereador do Desporto, Nuno Ribeiro. E destaco-os porque estão a organizar esta gala em que vão reconhecer, em que vão homenagear clubes, dirigentes desportivos, atletas, no fundo vão celebrar o desporto de Oliveira do Hospital. Isto é muito importante, particularmente neste ano terrível que todos estamos a viver, que tem impacto em todos os setores da sociedade, mas tem um profundo impacto no desporto, na prática desportiva, sobretudo das nossas crianças e dos mais jovens. E por isso é tão importante fazer esse reconhecimento àqueles que tiveram capacidade de inovação, àqueles que souberam adaptar para manter algum interesse, volto a repetir, dos mais jovens, das crianças, para que não perdessem muito da prática desportiva. Muito, muito agradecido enquanto Secretário de Estado do Desporto a um município que é amigo do desporto e que tem estas boas práticas. Espero ver-vos muito brevemente e que possamos estar juntos a continuar o bom trabalho que aí no município se faz no desporto e que acaba por dar um contributo ao desporto nacional.